realiza seu sonho, baby, se tu vinha bolando por cima. A pista no skunk, quebrar o balão na borda com a vista infinita. Te pego bolado na sauna, vapor e depois na forte na piscina. E a garrafa chega pra nós no estúdio, eu dropo mais uma batida enquanto ela rebola a bunda. Enquanto ela rebola a bunda. Enquanto ela rebola a puta. Enquanto ela rebola a bunda. Enquanto ela rebola a bunda. Enquanto ela rebola a bunda. Enquanto ela rebola a bunda. Loucura de sempre, ela quer morar na minha mente. Não posso jogar esse game. Todas suas amigas são gostosas pra caralho. Mas mesmo assim eu não saio da minha postura. Todo dia é meu aniversário. Mas é ela que ganha o presente quando ela rebola a bunda. Nós fazemos chover segundo. Eu aperto enquanto ela chuta. Enquanto ela rebola a bunda. Notas e notas e nada muda. Ela me liga pela madruga. FaceTime no vídeo pilado. Sente meu cheiro de Chanel no ar. Fica tarado só de lembrar. Nós fudendo no quarto, na sala ou no carro. Ou em qualquer lugar. Eu não ligo pra fama, pra hype ou dinheiro. Já tenho o meu. Só quero saber de sentar gostoso. Depois nem lembrar o que aconteceu. Vivendo essa vida cara. Bolsa da Louis V, calcinha da Fendi. Hoje nós tá pro crime. Se apaixona na minha foda. E quando acaba, liga sonho pedindo deles, vídeo. Fuder com a cadela braba. Rebola a bunda, eles rende baba. Só o mais bandido me leva pra casa. FaceTime, sento na cara, rebolo pelada. Eu chamo ele, vem. Sou maquinista do trem. Gloss no baseado, me dá presente. Cartão clonado, fudeu comigo, esqueceu pra ti. A mais bandida, vício dele aqui. Nunca provou uma assim. Vamos fazer um filme. Quer entrar na onda, só bota aqui. Essa buceta vai te dar um twin. Entra na onda, só bota aqui. Essa buceta vai te dar um twin. Entra na onda, só bota aqui. Não realiza seu sonho, baby, se tu vem rebolando por cima. A pista no skunk, vai o balão na borda com a vista infinita. Te pego bolado na sauna, vapor e depois na forte na piscina. E a garrafa chega pra nós no estúdio. Eu dropo mais uma batida enquanto ela rebola a bunda. Enquanto ela rebola a bunda. Enquanto ela rebola a putre. Enquanto ela rebola a bunda. Enquanto ela rebola a bunda. Enquanto ela rebola a bunda. Enquanto ela rebola a putre. Enquanto ela rebola a bunda. Milhão, milhão. É a vista do meu bundão. Tira a camisa, fica com cordão. Esquece certeza, eu sou ilusão. Me diz que se eu for ficar, ele fica. Preto só os calcinha bonita. Drag valor, essa obra-prima. Quanto hoje tome, me chama de ali. Se tá de foguete, é fuga do X. Quebra as viela do peri. Não ri pra foto, só sorri pra mim. Ele tá no meu nome, ele chama Ui. Tá no meu nome, ele chama Ui. Tá no meu nome, ele chama Ui. Tá no meu nome, ele chama Perfumes, ela te só pega e nem me fala. Porque sabe que te leva pra longe. Na pista sou de raça, como eu sou, não arruma nada. Bandida de alta classe em blonde. Quer brigar comigo o dia inteiro. Fudeu comigo a noite toda. Por mais que até goste desse impasto, não dá pra acompanhar essa minha vida louca. Se quiser, essa noite até pode me chamar de sua mulher. E define paisagem quando me vê nua. Não quer, mas nada quando as gatas passam jogando a bunda no meu pé. E fica toda me drogando mais. Nem vem batendo na raça com isso. Tu merece o melhor, por isso que eu existo. Não forte com ela igual forte comigo. Se eu sumo na noite, perdoa os vacilos. Diz que me ama e eu nem dou motivo. Me amarro num lance safado e bandido. Me perde quem ganha, vai ser teus amigos. Por isso mantém mesmo sem compromisso. Não realiza seu sonho, baby, se tu vem rebolando por cima. A pista no skunk, vai o balão na borda com a vista infinita. Te pego bolado na sauna, vapor e depois na forte na piscina. E a garrafa chega pra nós no estúdio. Eu dropo mais uma batida enquanto ela rebola a bunda. Enquanto ela rebola a bunda. Enquanto ela rebola a putre. Enquanto ela rebola a bunda. Enquanto ela rebola a bunda. Enquanto ela rebola a bunda. Enquanto ela rebola a putre. Enquanto ela rebola a bunda.